Panorama Agrícola para 3 de fevereiro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, este é o programa de 3 de fevereiro, quinta-feira de lua nova. O Márcio Peixe e o Eduardo Maier, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, enviam um abraço para você e também o ditado do programa. Seja humilde e evite o orgulho. Na dica de Simone Barrin, saiba como prevenir micoses. No panorama regional, Chicão aborda a clonagem de pinos. E na entrevista de hoje, os desafios da mulher trabalhadora rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para prevenir o aparecimento de micoses, evite ficar muito tempo com a roupa úmida. Cuide adequadamente de sua higiene, não compartilhe roupas e toalhas e prefira as roupas íntimas de algodão. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, estão alertando para o uso de agrotóxicos, que pode ser extremamente letal para os polinizadores. Algo já alertado aqui pelo Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Dependendo do pesticida, apenas 81 nanogramas são suficientes para matar uma abelha. A aplicação de pesticidas nas propriedades rurais precisa obedecer, assim, de forma rigorosa, às quantidades especificadas nos rótulos dos produtos. E os apicultores devem respeitar o horário de visitação dos insetos polinizadores nas culturas e não aplicar os insumos no final da tarde e início da noite. Talvez esteja aí a explicação para tanta mortalidade das abelhas. Fique ligado no Panorama Regional. A produção de madeira de pinos com sementes melhoradas geneticamente, está atraindo a atenção de muita gente e mudando a realidade dos produtores ou silvicultores da região. A novidade traz uma série de vantagens econômicas ao produtor, incrementando a produção em torno de cerca de 30%. Segundo o técnico florestal especialista na área André Ricardo, devido às atividades enfrentadas pelos produtores no que diz respeito à produção de madeira, bem como a demanda crescente do produto, hoje se tornou uma necessidade investir em melhoramento genético. O pinos com semente comuns rende em torno aí de 25 a 30 toneladas por hectare. Hoje, entretanto, com melhoramento genético, trabalha-se na faixa de 40 a 45 toneladas por hectare, praticamente o dobro, né? Ou seja, hoje se produz árvores com qualidade e com alto rendimento de produção, usando o menor espaço possível. A clonagem de pinos é feita em laboratório, depois a muda é levada para o viveiro, onde fica crescendo e germinando de 5 a 6 meses antes de ser plantada. A Serra Catarinense é destaque na produção de pinos. Os municípios que mais produzem são Lages, Otacílio Costa, Correia Pinto, Palmeira e Bocaina do Sul. Estimativas dão conta que o setor madeireiro responde por mais da metade do movimento econômico da região. Em Santa Catarina, são cerca de 550 mil hectares de área reflorestada com pinos. E desse número, aproximadamente 280 mil hectares estão na Serra Catarinense. É uma área bastante significativa. E essa cultura, então considerada rústica em termos de fertilidade do solo, tem um desenvolvimento fantástico aqui na nossa região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A nossa entrevista é com Maria das Graças Darós, da FETAESC. Falando um pouquinho, dona Maria das Graças Darós, sobre o ano de 2011. Quais são os principais projetos, as principais ações da FETAESC, em especial na área que a senhora coordena, que é a área da mulher? O principal projeto mesmo para 2011, nós temos a realização da 4ª Marcha das Margaridas, que é em nível nacional, que vai acontecer no dia 16 e 17 de agosto de 2011, onde o movimento sindical brasileiro está aí trabalhando para a gente colocar nessa mobilização. Nossa meta é de 100 mil mulheres, né? Olhando para a nossa realidade, para a realidade do campo brasileiro, a gente sabe que isso é muita... É uma esperança, vamos dizer, mas que nós estamos trabalhando já e que o nosso planejamento Santa Catarina seria de estarmos levando 18 ônibus de mulheres trabalhadoras rurais. Então, nós vamos trabalhar a partir de fevereiro em cima dessa meta. E a Marcha das Margaridas, ela vem trazendo assim, temas para serem discutidos em toda a base da agricultura, especialmente as mulheres, que é a questão do desenvolvimento rural sustentável, que é a questão da violência contra a mulher, que é a questão da sucessão rural, né? Que muitas das nossas propriedades estão quase sem sucessão, outras que não têm mais a sucessão, que já venderam mesmo, que já se desfizeram das propriedades. Então a gente está trazendo temas, né, que são temas que estão aí no nosso dia a dia e que nós mulheres nos preocupamos muito mais, porque nós nos preocupamos com os nossos filhos e filhas, né? Há ainda realmente muita violência contra a mulher no campo? Dizemos que a violência contra a mulher no campo, ela é uma violência sufocada, né? Porque a nossa mulher trabalhadora rural, ela ainda tem vergonha de dizer que ela é sofredora de violência. Porque lá na nossa cultura ainda existe muito aquele negócio, mulher que apanha porque merece. Se o marido faz isso é porque a mulher merece. Se os filhos estão fazendo assim é porque a mulher merece. Então, as nossas agricultoras ainda têm muito sufocado isso por uma questão cultural, né? De não procurar ajuda, de não procurar se libertar dessa situação. Mas existe, sim. E qual a orientação da FETAESC? Sim, todo o nosso trabalho tem acontecido em cima da Lei Maria da Penha, né? E a gente tem levado panfletos a todos os sindicatos, trabalhado com todas as mulheres, com todas as lideranças de mulheres nos municípios, mas assim, ainda existe muita restrição, muito medo de fazer a denúncia. Com relação à sucessão na propriedade rural que a senhora falou, dona Maria das Graças Darós, da FETAESC, de maneira prática, o que a Federação dos Trabalhadores da Agricultura tem feito para tentar solucionar esse problema que é grave? Quem trabalha mais efetivamente essa questão na FETAESC é a juventude, né? Nós temos o nosso coordenador de jovens e ele também coordena a questão do crédito fundiário dentro da federação. E eles têm feito um trabalho, ele e o assessor, eles têm feito um trabalho no estado de Santa Catarina com o crédito fundiário, onde está havendo mais de 70% das pessoas que estão indo para esses seminários é a juventude. E se a gente vai pesquisar o crédito fundiário hoje, a gente veja que uma grande parte das pessoas que acessam o crédito fundiário são jovens. E a sucessão rural é um tema que está dentro da coordenação da juventude, que tem sido trabalhado com a juventude do nosso estado, a juventude rural do nosso estado. Bem, o jovem rural, então, tem procurado acessar o crédito para comprar propriedade e se manter no campo. E para se manter no campo, exatamente. E para nós, da Federação 2011, também tem um eixo que nós estamos trabalhando, que é a questão da legislação, né? A legislação fundiária das nossas propriedades rurais, que a gente precisa fazer com que as nossas propriedades estejam dentro da lei, tanto na questão ambiental quanto na questão fundiária, e mais que para isso o agricultor não precise estar pagando, que isso seja, que a gente obedeça à lei nacional, que seja gratuita. E que muitos dos nossos jovens hoje saem da agricultura, saem da roça, não porque não querem ficar lá, porque a legislação não está mais permitindo que ele fique lá. Perfeito, nós agradecemos aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Maria das Graças Darós, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, a FETAESC. Muito obrigado pelas suas informações. Eu é que agradeço e a gente está à disposição sempre que você precisar. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.